tempo de abraçar. Não é tempo de ferir, é tempo de curar. Não é tempo de lançar pedras, mas é tempo de abrir sorrisos. Só precisamos de amigos. Não precisamos de pedra, não precisamos de julgamento. Não somos justos o bastante pra dizer quem é perfeito. Só precisamos de amigos. Só precisamos de amigos. Para amar, abraçar, interceder, abençoar. Para dizer, pode sonhar, porque eu acredito nos teus sonhos. Para colher, dividir, para falar, também ouvir. Na hora da dor poder dizer, conte comigo, estou aqui. Para cantar, silenciar, responder, questionar, ensinar, aprender, aconselhar, entender. Pra dizer bom dia, pra dar parabéns, pra falar até logo, eu volto outra vez. Pra ligar e perguntar onde você vai hoje, reserva um lugar porque eu quero ir também. Amigos, precisamos de amigos. Segure a minha mão, porque eu sou mais forte quando estou contigo. Amigos, precisamos de amigos. Segure a minha mão, porque eu sou mais forte quando estou contigo. Para amar, abraçar, interceder, abençoar. Para dizer, pode sonhar, porque eu acredito nos teus sonhos. Para colher, dividir, para falar, também ouvir. Na hora da dor poder dizer, conte comigo, estou aqui. Para cantar, silenciar, responder, questionar, ensinar, aprender, aconselhar, entender. Pra dizer bom dia, pra dar parabéns, pra falar até.